Live estava adormecido. Live. E agora, ele voltou. Fofoca Live! Original! Novo Fofoca Live. O original está de volta. Live. Agora, em formato futurístico, totalmente blindado. Ao vivo. Projetado pela empresa WG Audio Service, a melhor montadora do Brasil. Equipado com alto-falantes Snake e módulo sound digital. Ele voltou. Ao vivo. Ao vivo. Live. Este é o Popoca Live. Live. O original. Agora, pode copiar com... Vamos lá, Vitor Cauate. Vamos pra cima. Alô! Gostar de um outro alguém. Seu olhar pra luz. Sucesso em todo o Pará. Trazendo as novidades do mundo da música. o som automotivo mais completo do Pará. Dali DJ Mariano! Fiquei longe, longe, distante, distante, pensando em você. Procurei um novo amor, eu gosto do teu sabor, como eu fui burra. Um doce, doce, seu toque, toque, eu quero outra vez. Escuta, volte, eu amo você. A chuva cai, o vento traz lembranças de você. A noite cai e a dor aumenta mais. Eu me enganei com esse homem e te perdoar. Estou sofrendo, meu amor, preciso te amar. Meu amor, qualidade audiovisual. Agora é live. Feita pra você. Te ligando, não sei por que não atendi. Série mixagem DJ Maria. A inovação em remix. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. Meu coração é quem diz não é. É sucesso em todo o Pará. Agora é live. Deus assim vai acostumar a não te ver na cama. A tristeza bate em mim como noite sem luar. Mensagem no celular. Sua foto, morro de saudade, ouvir a sua voz. Digo alô, como vai? E você responde, como acha que estou? Se ele vir com outra, vou mudar meu jeito. Meu passado errou, como só pense e aprender. Foto, morro de saudade, ouvir a sua voz. Digo alô, como vai? E você responde, como acha que estou? Se ele vir com outra, vou mudar meu jeito. Meu passado errou, como só pense e aprender. Você responde, como acha que sou? Se ele vir com outra, vou mudar meu jeito. Meu passado errou. Popoca Live, o som automotivo mais completo do Pará. Live. Ao vivo. Fechou com chuva de dor. A lua nem brilhou essa noite. Parece até que ela perdeu sua cor. Oh, tô na varanda, tô com saudade, eu penso em você. Queria tanto te abraçar e afogar toda essa dor. E só

seus beijos. Eu sou maluca, sou louca por você. Louca, volta amor pro nosso ninho, senão vão chorar. Eu sou maluca, sou louca por você. Louca, volta que eu te quero, eu preciso te amar. Eu sou maluca. Isso vai pegar. Quando lembro dos momentos que vivi com você, bate uma saudade aqui dentro de mim. Sofro no meu canto sozinha, porque você não volta. Completo do Pará. Não sei por que maltrata tanto o meu coração. Se eu nunca te deixei na solidão, não me abandone, por favor, meu bem, assim não dá. Entenda, eu te amo e não vou te deixar. Se um dia eu te machuquei, eu peço teu perdão. Foi uma loucura, uma empolgação. Agora escute, meu amor, o que vou te dizer dessa canção que fiz para você. Vou te amar e vem curtir uma nova dimensão. Vou conquistar seu coração, fugindo com você no meu tom. Vou te amar, eu não consigo mais viver assim. Com DJ Gil e DJ Luiz, e vão fazer você voltar pra mim. Eu vou curtir o show, eu vou fazer o show. Com DJ Gil e DJ Luiz, um show de emoção. Vou ter você pra mim, e curtir esse show. Eu vou amar você, a sua nova dimensão. Eu vou curtir o show, eu vou fazer o show. Com DJ Gil e DJ Luiz, um show de emoção. Não tem você pra mim, nem com esse sul. Eu vou amar você, eu juro, nova dimensão. Banda, banda, os fraternos, os fraternos. A maior referência em melody. Não sei por que maltrata tanto o meu coração. Se eu nunca te deixei na solidão, não me abandone, por favor, meu bem, assim não dá. Entenda, eu te amo e não vou te deixar. Se um dia eu te machuquei, eu peço teu perdão. Foi uma loucura, uma empolgação. Agora escute, meu amor, o que vou te dizer dessa canção que fiz para você. Vou te amar e vem curtir uma nova dimensão. Vou conquistar seu coração, curtindo com você. Vou fazer o show, vou ter de Gil e de Luiz, um show de emoção. Vou ter você pra mim, e curtir esse show. Eu vou amar você, a fundo, nova dimensão. Eu vou curtir o show, vou fazer o show. Vou ter de Gil e de Luiz, um show de emoção. Vou ter você pra mim, e curtir esse show. Eu vou amar você, a fundo, nova dimensão. Tira o som, vou nova tira o som. Vou ter de Gil e de Luiz, um show de emoção. Vou ter você pra mim, vem curtir esse som. Eu vou amar você, a fundo, nova dimensão. Eu vou curtir o som, vou nova tira o som. Vou ter de Gil e de Luiz, um show de emoção. Vou ter você pra mim, vem curtir esse som. Eu vou amar você, a fundo. Oh,